Saber que você faz parte da minha vida sem ocupar nenhum espaço é o que faz a minha alma abastecida por esse poder mágico do seu amor sem cobranças, mas me deixando sempre protegida e com o coração aquecido. Somos felizes. Sabemos nos preencher sem sermos donos de nada, sendo livres até mesmo para sentir novas emoções. Nosso amor é limitado ao momento do desejo de saciarmos a sede que vem da vontade de matarmos a saudade, que num instante nos leva às lembranças de doces momentos juntos que já vivemos. Você faz morada em meu coração em forma de sombra, sombra com gosto de vida, de querer te tocar e me sentir dando novos rumos aos meus passos. Mas como, se não determinamos qual caminho seguiremos? Continuaremos deixando marcas em todos os atalhos para que a paixão seja sempre atiçada. Parabéns por este lindo dia, o dia dos namorados. Gosto muito de você. Um grande beijo.